Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia hoje traz o disco Ainda Bem Que Segui as Batidas do Meu Coração, segundo o álbum do artista Rael. Esse disco faz parte da série Baixo Legal, aquela em que os próprios artistas disponibilizam gratuita e legalmente suas músicas e álbuns para serem baixados na internet. Começamos com a faixa Caminho. Acordo bem cedo e sou pronto pra cumprir a missão. Meu peito carrega as canções contra tudo que é opressão. Mas pra me seguir tranquilo, não é preciso muito coração. Uma caixinha com de Oxóssi pra abrir caminho pro norte. Que nada me pegue e me corte, e que a luta já me dê sorte. Tudo que eu for conquistar, cê quer devagarinho. Com calma pra ultrapassar pedras e vou sozinho. A série Baixo Legal é apresentada pelo nosso produtor Daniel Roviriego, que também participa do programa. Diga lá, Daniel. Olá, Ricardo Vilas, e olá, ouvintes. Ainda Bem Que Segui as Batidas do Meu Coração traz o rapper paulistano Rael, anteriormente conhecido como Rael da Rima, num álbum bem diverso, trazendo um pouco de hip-hop, algumas faixas românticas, reggae e até uma faixa samba, quebrando um pouco o estereótipo de um álbum de hip-hop brasileiro. Ouçamos agora a faixa Oia, que conta com a participação do sambista Péricles e do rapper Emicida. Será que a força da fé que carrega nosso viver pode mover montanhas pra gente poder passar? É a nossa oração pedindo pra Deus. Oia, Ogã, vê o sofrer cíclico, bíblico, crítico, pico malê, mímbico, relax, fico longe do giroflex, dos bico, dor, a impor dever cívico. Ha, me apego nos patuá, oba, místico, sei. Saudai Ansan, fã do rei dos reis, clã dos long plays. De longe, grandes como King Kong, no front, Viet Cong, James Bond, não bondes, nosso dia. Na tela são revolta, favela, antipanela vazia. É o povo de cá pedindo pra não sofrer. Nossa gente ilhada precisa sobreviver. A produção do álbum ficou por conta da dupla norte-americana Beatnik e Salaam, que já trabalhou com nomes de peso da indústria norte-americana, como 50 Cent e Lauryn Hill. Esses nomes explicam um pouco das escolhas estéticas do disco. O álbum foi gravado nos estúdios Trama, em São Paulo, e contou com DJ Will, nas picapes e samples, Bruno Dupré, guitarra, Rato, baixo, Muca, bateria e Bruno Marcucci nos teclados. Participações também de Cauê Vieriano, sax barítono e tenor, Ednilson Santos no trompete e Café no pandeiro. E ouçamos agora a música Coração, com a participação da cantora Mariana Aidara. Finalizamos o programa de hoje com um trecho de Diferenças. É era 6 da manhã. Eu peguei o busão, depois de esperar, vem naquele padrão, sem lugar pra sentar, nem apoio de mão. Poucos falam um A, muitos reclamação. De costume eu vou, meto fone de ouvindo e partindo. 2 horas pra chegar no destino. É, na Praça da Sé, com centavos que sobrou, senhor, por favor, um mini café. É hora de entrar, bater o cartão. E aí, como tá? Bom dia, patrão. 10 minutos atrasado, ele nem me responde, porque mora do lado, o problema é meu que moro longe, firmão. Isso é pouco pra mim, tu. Tenho que trampar pra pagar minha facu. Os livros são caros, o meu tempo é raro. Se não me estudar, tru, tamo mó preju. É, às vezes o que é bom pra você, outros estão dispensando e não quer nem saber. Tu tá se matando e lutando pra ter, outros tão só gozando e tirando lazer. O disco do dia hoje traz Rael e seu álbum Ainda Bem Que Segui As Batidas do Meu Coração, um lançamento do selo Laboratório Fantasma. O disco pode ser comprado ou baixado gratuitamente no site www.raeloficial.com. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique suas sugestões, comentários, pedidos e, por que não, elogios, que nós gostamos. Se você curtiu, nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Hoje teve a participação de Daniel Roviriego. Até segunda-feira com mais um Disco do Dia.